Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br vem de um ouvinte que escreve: recebi uma promoção de minha empresa e pela primeira vez sou líder de um setor, produção intensiva. Apesar de 5 anos de casa, ainda sinto falhas em meu desempenho, mas sei que o mundo não fica parado para que eu corrija eles. No entanto, no último mês, a empresa contratou 6 novos funcionários para minha área e me pede, ao final do contrato de experiência deles, uma avaliação. Na sua opinião, o que devo avaliar ao final do período? Pergunta ele. Olha, prezado ouvinte, lembro de um ensinamento de meu pai. Começar bem é ter feito a metade. No ambiente de trabalho, muita atenção nos primeiros momentos. Esse tempo é equivalente a 2 ou 3 dias. São nesses dias que os principais comportamentos fluirão. O restante vai ser uma espécie de derivação destes. Na sua avaliação técnica sobre os novos funcionários, monte uma tabelinha com notas avaliando os seguintes itens: interesse, integração, atrasos e faltas e eficiência. Agora, a outra ponta. Sua obrigação como líder é mostrar as regras do jogo. Se aquilo que você estipulou como itens de avaliação não for de conhecimento do novo funcionário, não cobre dele nada. Se o novo funcionário não sabe o que se espera dele, como vai poder buscar os resultados? A regra deve ser clara, já dizia Arnaldo César Coelho. E respeitar as próprias regras é o primeiro passo para avaliar funcionários em experiência. Pense nisso, enquanto lhes digo: sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.